1-09, voa Sierra Victor 366 para 2500, azul 2799. Autorizado o pouso de 190, vento uma centena de graus, 1-3. Isso está chegando com forte interferência aqui. Foi entendido uma centena com... Passarido 2233, autorizado pouso de 190, vento 1 centena de graus, 1-3+. Ok, autorizado pouso, 1 centena com 13, muito obrigado. Boa tarde, azul 4118, autorizado com fins, 360, nível, via Upezulu 21, a decolagem da 10, saída árvore, Elefa, e após a Elefa, direto Tozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá. E lá intercept a Upezulu 21. O controle 1-19-8, transponder 5-1-7-0. Fala meu voo IFR, Whisky Sierra Tango. Gente, cancelado ao 5-2, reporte para girar base final da 1-7. Está pronto para girar base no final da 1-7, Whisky Sierra Tango. Whisky Sierra Tango autorizado, girar base final da 1-7, reporte na curta embaixo travado. Reportará na curta final embaixo travado, Whisky Sierra Tango. Teste Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra, reporta através do Parque do Prato Sul. Hotel Juliette Sierra, reportará. Sierra Tango, condição de encurtar a final da 1-7? Acima. Autorizado encurtar a final da 1-7, recorte embaixo travado, estabilizado. Whisky Sierra Tango. Já baixou e travou, vai reportar na curta da 1-7, Whisky Sierra Tango. Oceanair 6355, 07, puxa acionamento, pista está no zero. Autorizado, puxa e back acionamento, Oceanair 6355, chame táxi. Autorizado, Oceanair 6355. 1-2, autorizado procedimento RMAV, pista 1-0. S-2-5, autorizado procedimento 1-2-0. Passou 366, azul 2791, complemento o RNAV. Azul 2791, completo de procedimento, chame a torre, 1-8, decimal 95. 295, bom serviço, obrigado. Mais. Torre Salvador, azul 2791. Uno, prova de Sierra Victor 372, avistando. Azul 2791, aguardando autorização de pouso, ainda não tem o tráfego à vista, informa a aeronave tocando cabeceiro no 7 no momento, não interfere. Azul 2791. Centro Hotel Juliette Sierra, chame a torre 1-8, decimal 95. Torre ao Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Juliette Serra, reporte vertical do farol de Itapuã, iniciando esperas com curva pela direita. Hotel Juliette Serra. Serra, estamos motorizado Backtrack, parte 5, estacionar sua peça livre. Azul 2791. Autorizado pouso de pista 1-0, vento uma centena de graus, 1-5 nós, informa o tráfego à sua direita, helicóptero Alfa C 65, não interfere com a aproximação. Próximo ao farol de Itapuã. Certo. É o Juliette Serra visual com a TR da Azul, final de 3.000-0. Afirmativo, visual. Autorizado cruzamento do campo, a retaguarda do tráfego, reporta girando base final da 1-7. Autorizado cruzamento da 1-0, a retaguarda do ATR da Azul, reportará base pela direita da 1-7. É o 4-4. Afirmativo, autorizado Backtrack, Papá, pista até a Oscar. Um corte liberando a pista 1-7, stand by no transporte, boa engenheiro. Alongue perna do vento e a base será pela direita. Ok, o hotel Juliette Serra aguardará para girar a base, vai prolongar a perna do vento, base pela direita, hotel Juliette Serra. O passarelo 2233, após a aeronave da Oceanair, prossiga para a remota 1-2. Após a Oceanair prossegue remota 1-2-2233. O voo 1097, Ciente está autorizado com fins 360, o nível, via Upazulu 21, até o destino. Decola da 1-0, saída Arbor, Lefa e após direto Nítigo, para interceptar Upazulu 21. O controle 19 decimal 8, transponder 5173. Transponder 5173. Correto, voo 097, chame e puxa o pega acionamento. Salvador, boa tarde, Azul 2791, Azul 2791, táxi via Kilo para posição 31 mil. Kilo 31 mil. Oi, boa tarde, 3-5-5, você pode estar no zero, pronto. 3-5, autorizado, aliás, decolar, 1-0, vento 1-0 graus, 1-5, né? Decolada 1-0, 6-3-5. Jack Air, Solo 02, táxi até o Oscar, parte 4, estação na frequência livre. Azul 4065, o CET está autorizado em Campinas, 320, nível. Via Opesulu no 0 até Pubave, após Opesulu no 6 até Posmo e segue conforme o plano. Decola da 10, saída da EL, transição Bótiva, o controle 119.8, transponder 5052. Contato radar, subatado nível 360, após 2000 pés, autorizado direto, Lenda. Após 2000, Lenda, 6355. Zero, final baixado, checa. Luna 620, está subatado, autorizado, posição a zero, vento, uma centena de graus, no 4 nós. Reposição na zero, 620. Tá 3192, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. 050, pode guardar presente, Serra Vita 3662. Autorizado, direto Serra Vita 366, até 3192. Confirme para o controle. Apatemo Kilo Romeo Oscar, mantém as condições visuais, ajuste chama 092, confirme acionado o código 2000. Certo, aciona o código 0136 via corredores, reporte na Seasa Visual com campo. Vem para o controle. Bem, se confirma que o seu equipamento? Se Charlie Alpha Fox confirmando que está vindo para regresso a Salvador? Opa. Autorizado, Champax, 4198. Salvador, boa tarde, vou no 620, Lindão. Vou no 620, autorizado táxi de Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, vou no 620. Controle 6355, é autorizado a presença e coordenar a máquina? Aguarde a coordenação, chama 6355. 55. Base grato, mestre Assis. O voo no 620, o portão 04, ingresse após a aeronave base inicial táxi. Tá certo, mas o azul está autorizado posição 4, voo no 620. Opa, quem? Abraço. Chamou? Voo 097, você vai questionar. Autorizado, voo 097, chantax. Aí, só para o táxi, 097. Papa Romeu, Romeu Fox, Trote Lima. Pronto para cópia? Autorizado, Siri Barra Grande, 1000 pés, corredor Axé, pistão 7, decola. Controle, 119 decima 8, torre 1895, transponder 0260. Romeu Foxtrot Lima, tá no pátio 5? Chame a torre, 1895, boa viagem. Azul 4065, aguarde. Taxi, azul 4118, 1118 agora, 3 horas e 10, está ali na Azul 4118, táxi autorizado, à direita, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Espera da 1-0-1895. Rumo do farol da Barra. Informo que ainda não tenho contato radar com o mesmo. Chama 6355, chame centro Recife, 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251238-6355, grande boa tarde. Boa tarde. Só 3192, desça para 2510, ajuste no 012, autorizado procedimento R9, pistão 0, reporte passando Tierra Vista 366. Ok, 10500, vai reportar passando 366 ou são 3192. 3198, autorizado alinhar e decolar pistão 0. O vento é 0100 graus no 3. Ali decola 10, azul 4195. O azul 4065, está autorizado o pushback acionamento, chama o táxi. Alô Salvador, boa tarde, eu chamo 6314, seguinte da Petrolina, nível 380. Chama né? 6314, ciente. Eu tenho autorizado aqui o 340 inicialmente. Você aceita? Agora. Autorizado Petrolina, 340, nível. Via Upzulu 20. Decola da 10, saída Momo, transição Nenim. O controle 119.8 e o transponder 5404. Mativo Petrolina 340, Upzulu 20, decola da 10, Momo, sinal de 5404, é o Oxaner 6314. Correto, Oxaner 6314, chama o pushback a 190. Chareiro 2233, chamou? Ok, passaredo 2223. Está autorizado Barreiras, o nível é 160, via Whisky 42 até Lapa, após direto Barreiras, decola da 10, saída Momo, transição VATAP, o controle 119.8 e o transponder é o 5175. Passarei 2233, está correto, chama o pushback acionamento. Tchau, Pedro, vou usar 97. 179. Ok, voo 1097, livre táxi, via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Eu vou seguir um Embraer da Azul. Ok, como então Embraer da Azul, voo 1097. Sobe a 360, Azul 2418. Meu Foxtrot Lima, autorizado táxi até a ponte da Rada Papá, chame para ingresso. Gente, está na Alfa Fox, eu passo através do Parque de Iguaçu. Pode ser, por favor. Pelo Romeo Oscar, mantenha o corredor e seja do tráfego em aproximação. Azul 6918, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. Chame a 314, está autorizado, e chame táxi. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, boa tarde, prossiga. Para o táxi, azul 4065, com 1219 horas, até na Ribeirão Preto. 4 horas e 30 de autonomia aqui. Azul 4065, livre táxi, à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Livre táxi, à direita, ponto de espera, azul 45, cruzado, azul 4065. Sentido contrário do axé, 500 pés. Afirma, Matheus, está ciente, está passando 400, concentrando ali o Romeu Fox Trot aqui. R9, chame torre 118, decimal 95. Controle de Salvador, cordial, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste chama 012. Reporte Fora da Barra. Reporte Fora da Barra, Lima. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 boa tarde, 4065, pronto, ponto espera, vamos ver. Azul 4065, mantém ponto esperando no zero. Mantém ponto esperando no zero, 4065, pode. Alfa Serra 50, mantendo 1.000 pés. Positivo, Alfa, pode estar passando agora através da porra. Comprou ali, tá bom. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, fique atento, atento ao helicóptero. Rumo posto, mantendo 500 pés. Meia dúzia de milhas. Afirmativo. Paciente porém no visual. Papá, Índia Zulu Alfa, vista para 2.500 pés, o ajuste chama 012. Autorizado procedimento R9 pistão na 0, reporte passando Serra Vida 366. Precisa 2.12, autorizada a R9 e reportará no final Zulu Alfa. Reportará o 3.3. 2 Alfa, Rádio, Kilo Romeo Oscar. Papá, 1 Kilo Romeo Oscar, chame Torre, 118, decimal 95. 2 Alfa, Rádio, Cuidado. Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporte vertical do Ceasa. Ceasa, vai para dar. Charlie Alfa Fox. Estou superando aqui, comando. Bom voo. Oi, comando. Valeu. Qual foi o metade do controle? Zulu Alfa é uma operação média máxima. A gente vai abastecer, carregar o paciente e decolar imediatamente para São Paulo, Congonhas. Seria possível o controle entrar em coordenação com a Shell para tão logo a gente pare a nossa aeronave no pátio 3, está previsto o pátio 3 aqui, a pátio de carga ali. É, o caminhão da Shell já está ali para a gente abastecer a operação Medevac. Zero final da nossa 7, quilômetro 9. Passa. Muito obrigado. Se a senhora puder coordenar então o abastecimento tão logo a gente corta os motores, a gente agradece. Aqui é Rovene, ali no pátio 3. Muito obrigado, Zulu Alfa. Papá Romeu Charlie Alfa Fox, chame Torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado, senhor. Boa tarde, é o Papá Romeu Charlie Alfa Fox. Confirma? É o Charlie Alfa Fox, passou o que passou. Charlie Alfa Fox, ciente da presente e autorizado cruzamento do campo, confirmando vai para Lauro de Freitas. Positivo, entrada sobre voo de 5 minutos, posteriormente prossegue, irmão. Gente, como que a aeronave já aproximando para a pistão no 7, Bravo 92 Papá, 2 Alfa, confirmando. Reporte visual com uma aeronave, um Pronorte, está presente. Positivo, eu estou autorizado a presente prosseguir com o Pronorte. Estar atento ao tráfego na 17, o Charlie Alfa Fox. Evite a final da 17, Charlie Alfa Fox. Evitará. 3192, solo 21, solo 121, décima 1, 9. Azul 4065, autorizado no zero, vento 1 no 4 Azul 4065. Kilo Romeo Oscar, na escuta? Já escuta, senhor. Como helicóptero Alfa CA 50, cruzando a aproximação da 1-0, sentido norte, a princípio não vai interferir com a aproximação da 1-7, reporte visual com o helicóptero. Você é de falar em 9, senhor? Correção de 10 horas. 12 horas. Aeronave na final da 1-7. Aéreo com a força visual? Positivo. Gente, evite a aeronave, prossiga após a aeronave para litoral norte, Lauro de Freitas. Positivo. Prosseguirá a retaguarda da aeronave que está na 1-7 na final. Teu homem olha para autorizar pontos com 1-7, vento macetando no 4-9. Vento no 00 graus, 1-2 nós agora. 1-0-9-7, tela 4, espera pronto. 1-0-9-7, autorizado, né? Mantém 1-0. Para pouso. mais 30 minutos ao frequência. Rono 852. Teste copiado, frequência livre, Romeu Fox Lima. Teste, frequência livre, Romeu Fox Lima. Já avisou o contrato na toca na mão. Vai prosseguir direto logo em frente, o Alfa Fox. Está autorizado mantendo minha escuta. Confirma? Autorizado mantendo minha escuta. Positivo. A 065 azul decola os 23, controle 9-8. 19-8, boa tarde, obrigado, azul 4065. Controle, boa tarde, azul 4065, decolou na sua escuta. Azul 4065, boa tarde, contato radar, subotário nível 320, autorizado por Atleta. 320, Leda, está presente, o Azul 4065. Passou o 66, já avisou o Azul Alfa. Sente, entre Azul Alfa, complete procedimento, chame Torre, Uno 8, decimal 95. 1895, Azul Alfa, obrigado, até mais. Máximo de 500 para ele, ok? Me informe se fosse aproximado o aeródromo. Positivo, muito obrigado pela compreensão. Eu preciso para 1909, azul aeródromo. Eu faria do 2233, porque vem cancelamento. Remoto 12. Autorizado, passarei 2233 e chame táxi. Chamaré, passarei 2233. Todo 620, cópia. Pronto, vou no 620. Autorizado Recife, 370, via Elpis Lu, 17, decola da 10, saída Puca, transição Caju, o controle 119, décima 8, transponder 5415. Autorizado Recife, nível 370, via Elpis Lu, 17, decola da 10, Puca, Caju, 119, décima 8, controle 5415, transponder gol no 60. Correto, gol no 620, chame tá, o pushback e acionamento. Chamarão. É 5, graças. Azul 4206, boa tarde, vou ir direto Serra Vita 366, deixa para o nível 050. Deixa para o 050, Serra Vita 366, Azul 4206. Azul 4065, autorizado direto para o base. O base, graço 4065. Salvador, boa tarde, gol no 097-1600, saída Arbor Elephant. Gona 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. 360, bando Elefa na presente, Gona 097. Bravo Serra Serra, chame a torre, Uno 18, decimal 95. Torre 7895, graça, Bravo Serra Serra. Avisão para irmã. Positivo, vamos lá no final, irmão. Riso Alfa, autorizado, pouso pistolo 0, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso 910, Indies Lofa solicita uma gentileza da torre, operação Medevac, a gente vai pousar, abastecer, carregar o paciente e decolar imediatamente para São Paulo. De tal maneira solicita a gentileza da torre passar um rádio lá para Shell e solicitar para a gente querosene no pátio 3, por gentileza, onde vai ser a nossa parada provavelmente. Ah, já estou ciente, já foi feita a comunicação com a Shell para seu abastecimento pátio 3. Mais uma vez, obrigado, livre pouso na 10. Salvador, boa tarde, Alfa Romeo, Bravo, Serra-Serra. Bravo, Serra-Serra, possível até Itapuã, informe Itapuã. Sua intenção de pouso aí, que pátio? Pátio 3, apenas para desembarque. Depois segue para Serra, Índia, do Índia. Ok, inicialmente eu tenho Itapuã, aguardando instruções. Itapuã, aguardando instruções, do Bravo, Serra-Serra. informe do solo, se possível, vento 100 graus, 12 nós em Salvador. Positivo. Passa 2223. A intenção é cumprir a subida a inferior? Afirma aqui, senhor. Gente, táxi é parte, vinha, ponto de espera, torre 1895. Ajuste altímetro 10, 12, boa viagem. Muito obrigado, senhor 012, autorizado a ponte de espera 10, passaria 223. Boa tarde, da 3835, formação Oscar, autorização com fins propósito. Da 3835, informação Oscar, abaixo, cobre. E vim prosseguindo lentamente até mais próximo setor norte, aguardando para fazer uma base pela esquerda para taxi Alfa e Paz 3 aqui. Afirmativo, vai aproximar para o setor norte, o braço já. Corrida Zulu Alfa, solo 28, leva direito 219 e o solo. 21, décima 9. Papai Zulu Alfa, Índia Zulu Alfa, confirma o pátio? Se ele pode fazer o 0 à noite. Finalizador. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 251, 238, Azul 4065, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Na 3835, ponto cópia. Chamou 3835? Afirmo, ponto cópia, na 3835. O Xalé, minha 314, autorizado, né? Mantém 10. Fui a rota do plano, apesulou no 0, por Bávia, apesulou no 6, Bosmo DCT, New de voo 360, saída da El, lenda Motiva. Decola pistando a zero, primeira curva à direita, aciona 5412, controle 119, decimal 8. 360 aprovado, confim, superzulo 10, pulpado, superzulo no 6, pose direto. Da Olinda Mortes, decolando a 10, primeira curva à direita, 542, 119, 8, está aqui no 8. Pastor, está 3835. Portarei. Vamos fazer uma aproximação direto pro pátio aí, a sua esquerda, quando livrar, sem interferir com o seu táxi. Se ainda pode livrar aqui, vai sair à direita, 219, só visual para o helicóptero. No 097, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228, 260, gol no 097, chama a boa tarde. É. Azul 998, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, azul 998. Plane segundo a orientação da Infraero e chame quando para nova decolagem para a Eco Índia. Afirmativo, está visual com o paralisador, vai chamar para nova decolagem, o carro já acerta. 2233, autorizado, ali mantendo 0. Ali mantendo 10, passei 2233. Salvador, boa tarde, com 869. Alô, 1869, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés. O ajuste no 012. 4.000, autoriza pelo. Autorizado, direto pelo, Gol no 869. Pelo 4.869. Azul 4206, a produção revisa 366, desça para 2.500 pés, o ajuste no 012. Autorizada a sinal RNAV da pista 10, reporte passando Serra Vita 366. Voando direto Serra Vita 366, descendo para 2.500 pés, 1.002 ajuste, reporta iniciando 4206. 314, detalhes 33, controle 19, decimal 8. 198, é 314. 8, Juliette, portão 01. Juliette, 01. Chave, contato, radar, da via para nível de voo 340, saída Bebe. Via 340, chave 63, foram quatro. Passageiro 2233, autorizado a decolar. Aventura 00 graus, 1 do 9. Livre decolagem, passageiro 2233. Achei 1 graus, CSA. Pronto, copa? Copa para copa, senhor. Destino a Serra Índia com Índia. Vendo para o Noroeste? Afirmativo, decola direto para o Noroeste. Utilizado Salvador para a Serra Índia com Índia, DTP. Decolando pátio 3 com proa Noroeste, coordenação com a torre, 500 pés. Aciona 01167, torre 118, decimal 95. Controle 119, decimal 8. É autorizado direto, Serra Índia para o Índia, vai decolar com proa Noroeste. Noroeste, desculpa, vai acionar 01167, controle 119.8, torre 118.5. 01 a bordo, no pátio 3. 01 a bordo, pátio 3, após decolagem, evite sobrevoo base aérea. Chame torre para decolagem agora, para acionamento decolagem 1895. Bravo, CAC, ajuste 1.012, boa viagem. 1.012, vai evitar sobrevoo na base aérea, vai chamar a torre 1.295, direto, bravo, CAC. Frio, gradiente, subida, Momo. Passarelo 2233, ciente, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 160, via saída Momo. Sem restrições, 160, saída Momo, passarelo 2233. Já pela saída do Pátio 3, depois taxiway Índia, Alfa, Cabeceira e Proa Norte. Afirmativo, vai decolar pela, vai sair, taxar pela saída da taxiway Índia, Alfa e depois decola com a Proa Norte. Bravo CSA, está autorizado a presente, já decolar com proa norte e ao livrar o setor da final do 17, chama o controle de frequência 119, decimal 8. Considere fora do solo 36. Afirmativo, a livrar a 17, vai chamar o controle no 119.8. Grato, bravo CSA. Taxa 3155. Ah, pera. 500 pés, na sua escuta. Entre Matheus com São José, já pode final para pouso, Bravo, Serra Serra. Vai reportar final para pouso, Bravo, Serra Serra. Parejo 2233, autorizado, direto VATAP. Direto VATAP, passageiro 2233, grato. Vai cruzar o 366, o azul 42606. Azul 4206, ciência, aguarda preferência. Guarda. Siga o Papá Romeu até o JTA. Gente, o Hotel JTA, visual, Manati, Grupo Zulu, decola da pistão 97, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 01165, 1 no meu pés, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Decimal 85. Alterne 125 decimal 45. 2685 2545, chamamento 304. Azul 4206, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 1895-4206, bora. 1869, irá efetuar o RNAV da pista no zero ou NDD Zulu? Vai fazer o RNAV, 869. 1869, sente, desça para 2500 pés, o ajuste no 0102, na proa da Serra Vida 366. Positivo, na proa do 366, o voo 869. Azul 4206, autorizado pouso, bicho no 0, vento 100 graus, 159. Autorizado pouso 4206. 233? Prossiga. Só uma gentileza, se possível, por gentileza, uma coordenação à proa, quando possível, à proa de barreiras, destino? Certo, lá de coordenação, passarei do 2233. E antecipadamente agradece o 2233. Controle, o Bravo Serra Serra, faz visual, colocar de pouso. Papá Romeu, Bravo Serra Serra, frequência livre. Livre, grato, Serra Serra. Papá Tango, Oscar, Oscar Lima, controle Salvador. Solo 3155, posto 5, vai aguardar mais 15 minutos aqui, te chamo novamente. Ciência 3155, só que eu acho que o novo pushback. Obrigado. Ok, agora encontra-se pronto, 3155. Agora pronto? Pronto? Pode, táxi. Passará 3155, obrigado. Papá Tango, Oscar, Oscar Lima, acione identificação, voa na proa de bomba, para interceptar a chegada da bomba e reporte para a descida. Papá Tango, Oscar, Oscar Lima, voa na proa de bomba, para interceptar a chegada da bomba e reporte para a descida. Estamos em solução de descida, estamos 44 milhas agora. Gente, desça para 4 mil pés. O ajuste no 012. 4 mil no 012, vai ficar escalando. 69, autorizado. RNAV da pista 10, reporte passando Serra Vita 366. Baixa, mano. 869. Oscar, Oscar Lima, prossiga. Tudo bem com o número da Fragiduna no final do INS Joia? Papatango, Oscar, Oscar Lima, informa que o PLS X-Way encontra-se fora. O procedimento é RNAV da pista 190 ou NDB Zulu. Aqui nós tivemos a NDB Zulu paciente, mas nós não temos capacidade para RNAV. Sente, então irá efetuar NDB Zulu, confirma. Afirma aqui. Sente, voa na Purosa de Pelo e o Oscar, Oscar Lima, e desça para 4.000 pés. Descendo para 4.000 na Purosa de Pelo. Vamos a 3835, puxe back a sua mesa. 3835, reporte táxi. Autorizado também. Limpo 08, prossiga. Azul 4206, solo 43, vira direita, chama 21 decimal 9, solo. 219, 4206. Pode esperar gol 109. 1-9 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. Alinhar agora, gol 1-0. Azul 4206, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o azul 4206. Para posicionamento, gol 620, posição 4. Aguarde, gol 620. Sim. Autorizado, chame para ingresso no site. Oscar, Oscar Lima, prossiga. Estamos cruzando 1-1-0, visão para ter cancelamento. 8-9. 7, plano de voo modificado 21846, desde em condições de visuais para 1.500 pés, o ajuste no 012 na proa da SEASA. Excelente para 1.500 pés na proa da SEASA, Oscar, Oscar Lima. Controle ao gol 1169. Gol 1169, contato radar, suba via para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, gato. Torre 1183195, ajuste no 012. Tá, 6055, pesado para táxi com 227 a bordo, 4 horas de autonomia, Serra da Leão. Aguarde para o táxi, são 3155, é o número 2. Aguarde, são 3155. Hotel Juliette Serra, vento 1-0-0 graus, 1-4-9, autorizado pela pista 1-0, 1-7. Então 3155 vai seguir o tráfego da companhia, à esquerda do senhor até o ponto de espera, é o número 2. Ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012. E como número 2, com 1-0 no 2, ponto de espera, da 1-0-103, 1-5. Tatango, Costa Lima, controle. Solas 48, direito 219, Solo. 219, boa. Sona 1-0. Qualquer uma. O certo é que nós estamos em campanha um paciente em termo grave aqui. Gente, sou o Costa Lima, mas eu preciso saber para sequenciamento se o senhor irá pousar na 1-7 ou na 1-0, para poder avisar a torre. Ok, então 1-0. Gente, irá interceptar o sinal visual da 1-0. Afirmativo. Entendi. 7, portão 08, eu tento agora de atraso. Está na visual por 08, 4206. Aparelho 2233, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 268, 1260, passarinho 2233. Muito obrigado, Charita. Boa tarde. Primária 128 decimal 8. Boa tarde, passarinho 2233. Boa tarde, 1288. Obrigado. Oscar Lima, visual Rocampo. Papatango, Oscar Lima, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 118 95, Oscar Lima. Controle de Salvador, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Prosseguirá para Manati? Afirmativo, Manati solicita a torre direta. Gente, mantenha as condições visuais, o número 10, direto Manati, reporte na 20ª milha, hotel Juliette Serra. Reportará na 20ª, hotel Juliette Serra. Salvador, boa tarde, 3155, pesado, ponte de perna, 1-0, pronto. Fechou 3155, 1-0.